Olá. A corrupção tem vários aspectos, ou poderíamos dizer que tem vários tipos de corrupção por aí. Podemos falar da corrupção político-barra econômica. Sim, porque as duas coisas andam meio juntas, né? Existe a corrupção do sistema financeiro. Entre os políticos nem se fala, né? Isso é um fenômeno que não é nacional, nem é de hoje, nem é exclusividade, de uma legenda política. É algo que está aí para quem quiser, observar desde que preste bem atenção, no cenário. Em que a gente vive, nesse mundo em que a gente vive. Mas tem também a corrupção moral, a corrupção dos costumes, dos valores, e ela também está presente, não é nenhuma exclusividade também, nem de lugar, nem de uma época. Ela está bastante diluída na sociedade em que nós vivemos, nesse mundo, em que nós vivemos. Mas nós podemos falar num nível mais profundo da corrupção espiritual, que na verdade é a raiz de todas as corrupções. O homem se corrompeu no Jardim do Éden espiritualmente, e a partir daí vieram todas as outras corrupções, todas as outras distorções, depravações daquilo que o homem era quando foi criado. A palavra corrupção tem a ver com isso, tem a ver com você estragar uma coisa. É bem verdade que as pessoas às vezes estragam aquilo que já está ruim, fica pior ainda. Mas a corrupção, na sua essência, é quando uma coisa se deteriora, uma coisa se estraga. Bom, Judá, e nós temos visto isso no livro de Isaías que estamos estudando, era uma nação corrompida. O livro tem trazido isso, claro, não está só em Isaías isso, basta olhar todo o Antigo Testamento, acompanhar a história de Israel e Judá, e vamos ver como essa corrupção foi acontecendo, as proporções que foi tomando, como isso impregnou a vida da nação, as consequências que isso trouxe. E claro, Deus vai nos ensinando, vai nos mostrando muitas coisas, enquanto isso está acontecendo, enquanto essas coisas estão sendo mostradas. Tem todo esse cenário. Existe o cativeiro por conta dessa corrupção. O cativeiro, ele veio para Israel, veio para Judá também, né, quando os reinos estavam divididos ali, sempre por conta dessa corrupção espiritual, de todos os pecados que havia ali na nação. E Deus fala também de uma libertação, de um modo um tanto até surpreendente. Haveria sim uma libertação, haveria esperança, haveria motivo, né, para esperança, uma vez que essa libertação estava prometida. Mas eles não enxergavam a realidade, não conseguiam ligar os pontos, vamos dizer. Então Isaías é usado por Deus para ir fornecendo elementos aqui para eles poderem, olhando para aquilo que Deus mostrava, para aquilo que Deus revelava, poderem, com fé, colocando o seu olhar, colocando o seu coração no lugar certo, poderem entender essa situação, entender o que Deus estava mostrando ali para eles. No capítulo anterior, ou seja, o capítulo 47, nós chegamos já no 48, mas no capítulo 47 nós vimos a queda do sistema babilônico ali mostrado mais uma vez, ali em detalhes o sistema propriamente dito, não tanto só a nação, mas o que essa nação representava para aquele mundo antigo, o que esse sistema, esse tipo de pensamento, esse tipo de

Nunca é demais lembrar que essa distinção não foi porque Deus viu neles alguma qualidade para que os distinguisse. Não, isso já foi repetido muitas vezes na Escritura, isso está o tempo todo registrado. Não são vocês, vocês não são, em essência, diferentes de ninguém. São como os outros, mas Deus os distinguiu e os separou para pertencerem a Ele de um modo especial, para se relacionarem com Ele de um modo especial. E novamente aqui, Deus diz: sim, eu sou o Deus desse povo. Eu sou o Deus que cuida desse povo. Esse povo, eles dizem: olha, somos o povo da Cidade Santa. Judá tinha orgulho dessa relação com Jerusalém, com essa cidade que eles tanto estimavam, e era uma cidade, no entanto, arrasada ali, invadida, saqueada, mas os privilégios foram dados. Esse povo entendia que era privilegiado, entendia que tinha um relacionamento com Deus. Se você for analisar, até hoje os israelitas têm esse senso de serem um povo especial. Se você olhar para os tempos de Jesus ali conversando com os líderes religiosos de Israel, especialmente fariseus, sacerdotes, você nota como eles têm aquele orgulho: não, nós somos muito especiais. Só que essa ideia de especial, ela pode ser facilmente corrompida, e foi. Já nos tempos de Isaías, ele diz: olha, vocês me buscam, mas não fazem isso com retidão. Vocês me adoram, mas vocês não fazem isso como deveria ser feito. Não existe verdade no que vocês estão fazendo. Portanto, houve uma corrupção dos privilégios que Deus havia dado a eles. Por quê? Porque eles, não bastava eles comparecerem diante de Deus ali. Isaías vem batendo nisso desde o primeiro capítulo. Se você olhar lá, o capítulo primeiro já fala disso, né? Aquele culto hipócrita, aquele culto errado, equivocado. Porque, na verdade, essa distinção não era uma distinção, é só um carimbo, digamos, que Deus colocava ali. Não era só uma distinção porque Deus deu a eles uma série de elementos, como a carne que eles deveriam comer, a que eles não deveriam comer, o tipo de animal especificamente que eles poderiam consumir ou não, as roupas que eram apropriadas para eles ou não, e uma série de outras questões, critérios que Deus colocou ali na lei. Para quê? Para que eles tivessem uma vida distinta dos outros povos, se distanciassem, se diferenciassem no seu modo de vida, no seu tratamento, na sua maneira de lidar uns com os outros, a sua vida em comunidade e tantas outras coisas que eles absolutamente desprezaram, corromperam, e além disso começaram a cultuar os ídolos muito cedo, desde o início da nação, como inclusive o texto diz aqui. E eles, ao mesmo tempo em que praticavam a idolatria, se apresentavam descaradamente diante de Deus com seus pecados. Judá corrompeu os privilégios dados por Deus, transformou a sua boa prática de culto numa religião hipócrita, uma religiosidade dupla, e buscavam a Deus, sabe para quê? Para obter o seu favor. É assim que muita gente se relaciona, ou pensa que está se relacionando verdadeiramente com Deus. Claro, é um tipo de relacionamento, mas é um relacionamento que Deus não se agrada, que Deus não aceita. Esse Deus que é buscado como uma entidade apenas de benevolência, de distribuir favores, distribuir saúde, distribuir riqueza, distribuir bem-estar para as pessoas, socorrer as pessoas. Claro, ele é um Deus que socorre, ele é um Deus que fornece bênçãos, mas ele não pode ser buscado exclusivamente em função dessas coisas. Aliás, aquele que tem uma vida correta com Deus até hesita. Ele vai pedir as coisas, mas ele vai pedir dentro de uma humildade, dentro de um outro tipo de comportamento. Isso estava acontecendo lá em Judá, essa corrupção. E olhando para a igreja ao longo dos séculos, a igreja não tem sido muito diferente. Porque, veja, ela também recebeu tantos privilégios da parte de Deus. A igreja começou com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo preparou aqueles apóstolos pessoalmente. Os apóstolos se dedicaram daquela forma intensa e receberam dons especiais, inclusive, para que a igreja fosse implantada com sucesso. Aqui podemos usar a palavra sucesso realmente, né? Fossem bem sucedidos, tantos privilégios que a igreja recebeu, mas ao longo do tempo as igrejas locais, as denominações que foram surgindo também foram adotando a hipocrisia e todo tipo de religiosidade adulterada que tem envergonhado o nome de Jesus. Isso nós sabemos, a história tem mostrado, o presente tem mostrado, o panorama que nós vemos aí é horrível. Hoje, mais do que nunca, as redes sociais estão aí e mostram essa avalanche, essa inundação de coisas estranhas acontecendo para todo lado, as pessoas adotando práticas absurdas, esse culto tão pervertido, corrupção de privilégio que Deus deu para a sua igreja, mas que as igrejas, aqui no plural, têm trazido tanta vergonha. Além disso, a corrupção dos anúncios de Deus. Deus tem anunciado muitas coisas, Isaías tem trazido esse tema aqui, os anúncios de Deus, as revelações de Deus. E aqui é tratado da seguinte forma: tem os anúncios antigos e os anúncios novos. Os anúncios antigos, mais uma vez, Deus destaca que a história tem comprovado a veracidade. Olha, eu anunciei antes e vocês veem que as coisas, como as coisas têm se cumprido. A questão é que Deus mostra aqui que eles deveriam ter aprendido com essas coisas. Eles deveriam ter aprendido, evidentemente, claro, lá atrás. Olha, diante de uma advertência, não fazer determinadas coisas que estão estipuladas ali. Mas eles fizeram e deixaram de fazer o que deveriam fazer. Por outro lado, o aprendizado deles com os erros não aconteceu, porque quando eles viram as coisas acontecendo, as disciplinas de Deus acontecendo, deveriam constatar que Deus foi justo, Deus foi correto, Deus foi verdadeiro, Deus não mentiu, Deus não os enganou, estava tudo ali, mas eles não aprendiam. Deus mostra aqui, Deus traz mais uma vez essa ideia de pessoas cegas, de pessoas que não se negam a entender. Não é que não conseguem entender, são pessoas que o seu entendimento vai se tornando embaçado por conta do seu coração. Por isso Deus está dizendo: olha, esses anúncios novos que eu agora estou trazendo, eu guardei, eu reservei, eu só estou revelando neste ponto, naquele ponto ali, naquele momento histórico. Deus estava trazendo revelações novas, como por exemplo a própria libertação do cativeiro babilônico e coisas lá do futuro que também Deus anuncia, aquelas futuras libertações que Deus já traz. E claro, os homens de fé de alguma maneira eles poderiam fazer alguma ligação, entender que tinha coisas que estavam se cumprindo, mas tem coisas muito maiores para se cumprir lá no futuro. Agora, por que Deus diz que havia retido aquelas informações? Porque eles eram obstinados e eram idólatras. Olha só, veja, vocês são obstinados, vocês continuam pecando, vocês não aprendem, vocês insistem em pecar. Não é um pecado ocasional, não é um pecado, um errinho aqui, um ali, e lutando com isso, não. Permanecem, persistem, adotam o pecado como um estilo de vida, e ainda por cima atribuem aos falsos deuses as coisas que acontecem, dando um crédito indevido a eles. Deus diz, por isso que eu guardei essas coisas, para que vocês não venham a dizer, eu sabia. Não, vocês não sabiam, não, porque eu não tinha mostrado ainda. Então Deus mostra aqui que a sua revelação é algo que ele controla. Ele dá essas informações de forma progressiva, de forma seletiva. Ele vai fazendo isso até que ele chegasse ao ponto final da sua revelação, nos tempos ali do primeiro século, através dos apóstolos de Jesus, mais especificamente o último apóstolo sobrevivente, João, que fecha com o Apocalipse, que já tem tudo ali o que virá acontecer lá na frente. Judá havia corrompido o privilégio de ter profetas anunciando a palavra de Deus. Que privilégio enorme você ter pessoas ali que Deus enviou para falar em nome de Deus. E essas pessoas eram verdadeiras, e Deus deu a Israel e a Judá a oportunidade de observar que esses anúncios eram corretos. Mas o coração deles havia se fechado de tal maneira para a verdade que eles acabavam distorcendo aquilo que era dito. Eles pegavam o que interessava para eles e consultavam também outros falsos profetas ali, juntavam, muitas vezes desprezavam, aliás, na maioria das vezes, né, desprezavam os falsos profetas, os verdadeiros profetas, procurando acreditar nas falsas promessas, nas bajulações, nas coisas que na verdade soavam bem aos seus ouvidos, que vinham de outras fontes ali. A igreja, como eu disse, hoje tem a palavra completa, a palavra terminada. Esse é um enorme privilégio, não tem qualquer dúvida sobre isso, mas também não tem qualquer dúvida que a palavra de Deus tem sido extremamente corrompida na sua interpretação, na maneira como ela é tratada, negligenciada, distorcida, de maneira mais grosseira, evidentemente, pelas seitas que tiram pedaços aqui e ali, acrescentam coisas, dizem aquilo que a Bíblia não está dizendo, mas de forma sutil também, por aquelas pessoas que muitas vezes são tidas como pregadores sérios, mas que aqui ou ali incutem ali as suas ideias, as suas filosofias, crenças pessoais não trabalhadas pela palavra, e devido muitas vezes à sua habilidade como comunicadores, acabam transmitindo uma falsa segurança para as pessoas também. Essa é, infelizmente, a realidade que nós vivemos. A corrupção dos anúncios de Deus é uma verdade para Judá, uma verdade para a igreja. Finalmente, nós vemos a corrupção da honra devida a Deus. Honrar a Deus não deixa de ser também um privilégio. Honrar a Deus é o reconhecimento de quem Ele é, de fato. Honrar a Deus, glorificar a Deus, é ter claramente nos nossos corações que ele e somente ele é quem pode receber todos os créditos, o mérito por tudo que é bom, todo o dom perfeito vem dele, pois Israel corrompeu essa honra, Judá corrompeu essa honra. Veja, e por que que nós vamos ver duas coisas aqui que o texto nos mostra. Em primeiro lugar, por que Israel tem sido preservado? Essa é uma pergunta que surge quando nós chegamos neste tema. E o texto nos responde. Porque somente Deus pode receber toda a honra. É por isso que ele preserva Israel. O texto repete novamente. É por amor a mim. É por amor ao meu nome, à minha honra, que eu preservo Israel. Se Israel não for preservado, é o meu nome que fica manchado. Se Israel for destruído, eliminado da face da terra, todas as minhas promessas, elas ficam invalidadas, elas perdem o valor. Veja que sério é esse assunto que Deus está trazendo aqui mais uma vez, dando destaque aqui para essa questão da honra, porque ele está dizendo claramente: olha, é por isso que eu preservo Israel. Eu preservo Israel porque a minha honra precisa ser preservada. Portanto, a destruição de Israel obviamente iria contra tudo isso, e isso não vai acontecer, evidentemente. Agora, por que Israel tem sido disciplinado, então? Claro, para que, em primeiro lugar, a total falta de méritos deles fique evidente. Em momento algum na Escritura, você vai ver os créditos sendo dados a Israel por ter sobrevivido a todo tipo de situação. Os méritos são sempre de Deus. É claro que muitas vezes nós vemos elogios da parte de Deus a homens que ele moveu, a homens que ele usou, em muitas situações em que Israel foi vitorioso, Israel pôde se livrar de forma milagrosa de ataques e eventualmente de uma destruição total, de uma total eliminação do povo. Mas não há méritos aqui que devam ser colocados nem em Israel, nem para Israel. Esses créditos devem ser direcionados nem para qualquer outro, nem para outras nações, para outros deuses. E aqui há o tempo todo estamos numa atmosfera em que a idolatria vai aparecendo sempre. Você notou que todo tempo a idolatria é mencionada. Já há vários capítulos, a idolatria ela é mais explorada em algumas passagens do que outras, frequentemente de forma irônica. Mas aqui a idolatria ela é mostrada nesse contraponto. A idolatria é mostrada como aquilo que rouba a glória de Deus, aquilo que tira de Deus o seu lugar, tira de Deus a sua honra. E isso Deus não poderia deixar impune. Ele diz: olha, eu tenho disciplinado vocês por conta disso. Agora, veja uma coisa. Judá, sim, corrompia a honra que era devida a Deus. Eles atribuíam esses méritos a outros, eram disciplinados, foram disciplinados. Mas veja, o texto fala algo interessante, diz, eu tenho trabalhado, eu tenho purificado vocês, mas não como a prata. A ideia aqui do processo de purificação dos metais, essa forja, né, em que os metais ali eles são submetidos a uma alta temperatura para separar as impurezas, etc. Muitas vezes a escritura traz isso, traz essa ideia. Mas Deus diz, não, eu não trabalhei vocês para chegarem no ponto de serem prata. Ou seja, a purificação ainda não foi completa. Isso é interessante porque na história de Israel, de Judá, vamos falar de Israel como um todo aqui, na história de Israel, todas as disciplinas que aconteceram, elas trouxeram provações, como o texto diz, sofrimento, mas no final não houve uma purificação completa. Havia um arrependimento aqui, outro ali, um reconhecimento dos erros aqui ou ali, mas nunca houve uma purificação total. Aliás, as disciplinas não terminaram ali com o cativeiro. Nos tempos de Jesus, Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi exaltado, subindo aos céus. No ano 70, o general romano invade Jerusalém, destrói o templo, arrasa o templo. E o que acontece com Judá e aqueles outros que estavam ali espalhados pelas províncias de Israel? São dispersos pelo mundo. E isso dura séculos, por séculos eles ficaram espalhados. Aí alguém pode dizer, hoje então acabou a disciplina. Talvez Deus tenha aliviado a mão, certamente Deus aliviou a mão, permitindo até que eles começassem ali a retornar. Mas veja que eles não vivem em paz, não. Israel não vive em paz. Israel será plenamente purificada somente através do Messias. E isso vai acontecer lá no futuro. A gente já tem falado sobre isso. E para a gente não deixar de fora aqui uma aplicação mais direta, uma implicação, melhor dizendo, mais direta em relação à igreja. É fato que a igreja tem atribuído glória a homens, a instituições, a programas e muitas outras coisas. É só olhar para a história, é só olhar para as igrejas hoje e você vai ver muita glória sendo desviada de Deus para aqueles que não são Deus. Deus fala nesse texto, olha, eu tenho feito essas coisas, eu faço essas coisas, eu faço, desfaço, porque eu sou Deus e a honra só pode ser minha. É tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão fácil de ser corrompido pelos homens. Vamos ver o que esse texto, aonde esse texto nos leva, então. Claro que, em primeiro lugar, ele nos mostra que devemos ser gratos pelos privilégios dados por Deus, que são muitos. Nós recebemos o seu Espírito, a sua palavra, a adoção por parte de Deus Pai. Recebemos a comunhão com os nossos irmãos. Tanto privilégio. E cabe a nós não não praticar uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade que se apresenta diante de Deus com a vida manchada, com a vida torta, com a vida dupla, onde o pecado anda ali de mãos dadas com um tipo de religiosidade que certamente Deus não aprova. Nós devemos ser criteriosos em relação àquilo que ouvimos, temos que ter muito cuidado, porque a palavra é facilmente distorcida, especialmente por pessoas habilidosas ou por pessoas que têm muitas vezes uma certa capacidade de manipular sentimentos, usar de figuras, usar de ilustrações, e, enfim, ou usar de conhecimentos extra-bíblicos. Enfim, as armas do engano são muitas. Temos que ser criteriosos, cuidadosos. E devemos reconhecer a cada dia a honra que é devida a Deus. Que nós bebamos, comamos, façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Devemos rejeitar, portanto, o louvor a homens, a instituições, programas e todas as coisas que possam roubar essa glória de Deus. Eles podem tomar esse lugar que não pertence a eles e cabe a nós não dar esse lugar, não ceder esse lugar que é do nosso Deus. Que Deus nos ajude nessas coisas. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.